Nacionalidade brasileira. Artigo 12 da CF 88. O estudo da nacionalidade é essencial para o concurso da Guarda Municipal de Manaus, estando inserido no título 2 da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Para a banca Consulplan, o foco deve ser a literalidade das hipóteses de aquisição de nacionalidade e as restrições constitucionais impostas aos naturalizados. 1. Brasileiro nato. A nacionalidade nata é a nacionalidade primária, imposta pelo nascimento sob determinados critérios. A Constituição adota como regra geral o critério do território, jus soni, mas também contempla o critério do sangue, jus sanguinis. São brasileiros natos. Critério territorial, jus soli, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Exemplo prático. Se um casal de turistas franceses tiver um filho em Manaus, a criança será brasileira nata, pois os pais não estão a serviço da França. Critério sanguíneo mais serviço, jus sanguinis, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Critério sanguíneo mais registro barra opção, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 2. Brasileiro naturalizado. A naturalização é a nacionalidade secundária, adquirida de forma voluntária. Divide-se em duas categorias principais. Naturalização ordinária, exigida para estrangeiros de qualquer nacionalidade, na forma da lei. Para os originários de países de língua portuguesa, a exigência é facilitada, basta a residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Naturalização extraordinária. Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Portugueses equiparados. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. É a chamada quase-nacionalidade, ou Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses. 3. Diferenças práticas entre nato e naturalizado. A regra de ouro, frequentemente cobrada pela Consulplan, é que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na própria Constituição Federal. As únicas distinções permitidas pela CF são cargos privativos. Determinadas funções de cúpula do Estado são exclusivas de natos. Extradição. O brasileiro nato nunca será extraditado por crime comum. O naturalizado pode ser extraditado em dois casos. Crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, a qualquer tempo. Propriedade de empresa jornalística barra radiodifusão. Restrições quanto à gestão e propriedade. Conselho da República. 6 vagas são destinadas exclusivamente a brasileiros natos. 4. Cargos privativos de brasileiro nato. Este é o ponto de maior incidência em provas. Utilize o mnemônico abaixo para memorizar os cargos que um brasileiro naturalizado jamais poderá ocupar. MP3.com. Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Presidente e Vice-Presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas. Ministro de Estado da Defesa. Pegadinha de prova. A banca pode afirmar que um naturalizado pode ser ministro de Estado. Isso é verdade, com exceção do ministro da Defesa, que deve ser nato. Da mesma forma, um naturalizado pode ser deputado federal ou senador, mas nunca o presidente dessas casas legislativas. 5. Perda e reaquisição da nacionalidade. A perda da nacionalidade ocorrerá quando o brasileiro, nato ou naturalizado, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou imposição de naturalização ao brasileiro residente no exterior como condição para permanência ou exercício de direitos civis. Reaquisição. O brasileiro que perdeu a nacionalidade em razão da aquisição voluntária de outra poderá reaquisiri-la, mediante pedido, desde que preenchidos os requisitos legais, cessando a causa que determinou a perda. Quadro de resumo para revisão. Categoria. Requisito principal. Base legal. Nato. Regra. Nascer no Brasil. Jus soli. Artigo 12, in, a linha A. Naturalizado. PLP. Um ano de residência mais idoneidade. Artigo 12, in, a linha B. Extraordinário. 15 anos de residência mais sem crime. Artigo 12, in, a linha B. Estatuto de Igualdade. Portugueses com reciprocidade. Artigo 12, parágrafo 1º. Atenção final. Os direitos individuais e garantias fundamentais não são privativos de brasileiros natos ou naturalizados. Estrangeiros em trânsito também gozam da inviolabilidade de direitos básicos, como a vida e a liberdade.